Beatman. E quem não deve não temer. Se descer vou subir, se chorei vou sorrir. Seguro não vai cobrir? Foda-se. Fazer o que ser assim, a milhão na expressa. Castelo pra coroa, porra é a meta. E chega vilão na festa. Estica a rima e sua filha manda de testa. Lá da fundão, pena giratória, negou. Só função, pena giratória, negou. Mosca não, pena giratória, negou. Num gora não, pena giratória, negou. Fumando um e fazendo rap, zona norte. Vê os fantasma blefar na net, esses pad black. As ideias é mil grau, moleque, vê se não se mete. São Paulo te oferece, muitos poucos se habilita. Levanto a nove nas pistas, no trem, seguindo pra firma. Da massa, a rapa, o clã, a quadrilha. Na luta me custa honrar nossa sigla. Sem ajuda, sem dúvida, essa é minha família. Segui a minha intuição, vamos invadir o vagão. Fazer o primeiro milhão, escolher a mente do vilão. Moleque zoeiro, vá. As ideias ninja de fato. Zero real é o contato pro tráfico de informação. Lá da fundão, pena giratória, negou. Só função, pena giratória, negou. Mosca não, pena giratória, negou. Num gora não, pena giratória, negou. O pior crime que eu cometi foi contra mim. Depoimento suicida, sim, só mais um neguinho. Protagonista de um filme que eu já sabia o fim. Tirei minha vida e foi assim. Me matei, fingi que nem ouvi. Cada tiro que eu dei, cada fumaça que eu soprei e nem vi. Cada mentira que eu contei.